Que marcas você tem deixado pra quem te ama? Ódio valorizando a dor, sofrimento, drama, calor humano, desespero humano, amor, o Espírito Santo tá me tocando pra te falar que você tem que tá mudando sua forma de agir, sua forma de pensar. Não se questionar, buscar a verdadeira salvação, a fé, firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se terão, se sentirão, irão tocar no coração. Bater mais forte na emoção, as lágrimas rolarão, porque sem fé, impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele exista e que ele é compensador daqueles que buscam em vida. Se você quer a salvação, vai buscar com coragem, vá pela sabedoria divina. O Espírito Santo vai te guiar, porque Jesus deixou muitas marcas boas nesse mundo perdido e também várias pessoas. Buscou a chave, se ele abre, ninguém fecha. Quando ele fecha, só ele abre. Se você quiser se libertar, tem que pedir, clamar, olhar pro céu, dizer glória, glória a Deus, amém Senhor. Ilumine meus caminhos, proteja seus filhos. Aquele pecador voltou pros braços do Senhor. Estava aí moscando, só esperando a morte chegar, falando sem sentido, destruindo a paz de alma. Aqueles que estão na perdição, aqueles que estão desandados, estão andando sem compaixão. Ó Pai Celestial, afaste todos desse mal, tirem-os dessa decadência, ó Jesus. Peço que o Senhor os cure dessa doença, recompensarão mestres de Salvador. Com fé na palavra, iluminado pelo amor do Senhor. Queria ter o poder, agora eu sei que posso ter a unção abençoada, o gozo do prazer de ter a salvação em Cristo. Quando o menino achava que era forte, quem pode, não pode, só Deus quem pode te libertar, te salvar, te redimir, lavar. O verbo se fez carne para te abençoar. Quem foi batizado com água e acreditou, agora será batizado com o Espírito Santo e fogo. Com o Espírito Santo e fogo. Quanto tempo você vai, mais um dia você volta. Sua alma ofegante, caída, não estava morta. Quanto tempo você vai, mas pela fé você pode volta. Volta, volta, usa da revolta. Tudo isso é palavra, palavra santa, palavra de Deus. Aí, tem que você carregar uma arma, carrega uma vida, distribui o poder, certo? E tudo quanto fizer prosperará. É difícil ser claro e sincero, é mais fácil ficar fingindo, dizendo que faz parte do elo da família, da vida, na história, na trajetória percorrida, nas boas memórias do meu cântico. Relaciono meu sentimento, não tô mais do veneno, tô firme, vai vendo, evoluindo e crescendo, desenvolvendo material, a gente deixa quando perde a vida. Fui escolhido pra ser a testemunha viva, decisão divina, se prepare pra segunda vida do Cristo Messias que vem pra acabar de vez, que esse mal pode ser hoje, amanhã. O importante que é real, volte para a família, pra casa, a obra nunca se acaba, se firma, se ega, peleja, nunca desista, batalha em vida, adore a Deus, em espírito é verdade, não sou covarde, sou homem, demorou, está escrito que o meu corpo é templo do Senhor, vou vingar, ser firme na batalha, o guerreiro que sobrevive, usa a mente como navalha, não usa bala, corta pelo arranha-céu, na velocidade da luz, derruba o castelo que foi feito de papel, poeira, areia, madeira, não é brincadeira, eu desespero viver no mundo medíocre, história real, fato real, quantos morreram no crime, você quer demais, tem tudo. Do saúde, agradeça pelo menos. Cada segundo que passa, Deus está cronometrando e vendo se você vai querer se salvar. Se ele tirar as mãos, já era, nada mais te sobrará. Levará tapa na cara, será humilhado pelo diabo. Fraco, derrotado, maltratado, peso jogado, lagado, caído e brisado. Vive sem vida por causa de droga, rolê, mulher, dinheiro, ganância, brisa. Alma morta, quanto tempo você vai? Mais um dia você volta, volta, volta. Tem uma saída que vai te libertar desta vida sofrida. Pare pra pensar, ele vai te salvar. Bem-aventurados que não viram, acreditou, porque não me vergonho do seu evangelho. Com ele fico mais alerto, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando você busca conhecimento, vai me entender, nele se descobre a justiça de Deus. O justo viverá pela fé. Aqui tem RDP chamado André, querendo que você compreenda que a fé é pelo ouvir, pela graça somos salvos. Isso nos deixa muito grato. A fé não vem de nós, é um dom gratuito de Deus. A nossa fé é mais preciosa do que qualquer riqueza desse mundo. Quando nós morrer, levaremos ela junto. Todo que é nascido do Espírito Espírito Santo vence o mundo. É essa vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ela quem cura as enfermidades da cabeça até os pés, ressuscita os mortos, expulsa demônios e muito mais. Quando estamos com Ele, transmitimos muita paz. É o caminho, a verdade, a vida nos mostra a grande luz. Seu nome é Jesus. Alô, eu te ligo mais tarde, tá bom? Deixe uma mensagem após o final. Filho, volta pra casa, filho. A mãe te ama. Por favor, filho, volta pra casa. Estou preocupada. Eu te amo. Eu te amo.